Destaques desta edição. Governo usa lei de segurança nacional e prende assessor de Brizola como agressor de Sarney. OAB divulga documento de repúdio à utilização da lei de segurança. Ministro da Fazenda expõe hoje na Câmara o plano macroeconômico. Aumenta o desemprego nas principais regiões metropolitanas do país. Delegacias de polícia de São Paulo também vão fiscalizar os preços. Sindicalistas pedem o fim das demissões no setor metalúrgico durante encontro com Pazianotto. Estas e outras notícias a partir de agora em O Seu Redator-Chefe, pelo Sistema Globo de Rádio São Paulo.